ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até às 14 horas com a sua participação sempre aqui pelo 991-248325 ou 99204-2222. Um abraço especial aqui pro João Vitor, que hoje está completando mais um ano de vida. José Vitor, na verdade. José Vitor, que hoje está completando mais um ano de vida. É, pai aqui da minha amiga Pati, né? Da Pati, da Juliana. Abraço, viu, Zé Vitor? Felicidades pra você, tudo de bom. Meu amigo Celso Crivellari também, ligado aqui na número 1, de boa, né, Celso? Tranquilo, né? Agora o Matheus, que é o grande responsável pela madeireira Crivellari. Um abraço também pro meu amigo Matheus. Vamos falar agora com Daniel Silva e Antônio Donizete Martins. Se eu falar isso, ninguém sabe quem que é, né? Tem que falar Martinson. Aí todo mundo sabe. Tudo bem, Martins? Boa tarde. Beleza, beleza. Mais uma vez vindo aqui pra bater um papo com a gente, participar do Expresso. Martins, que já tem a carteirinha também, né, Martins? Isso, Expresso. Eu sou sócio aqui, né? Já consegue meia entrada no Centro Cultural, viu? É que nem diz o Faustão, eu sou sócio do Perdidos na Noite aqui, né? Dani, seja bem-vindo mais uma vez. Também já tem a carteirinha do programa, né, Dani? Já temos, né? Boa tarde, Ana Cláudia, boa tarde a todos os ouvintes. Parabéns a você também, o Martins, porque essa semana foi o dia do radialista, né? Parabéns a você também, né? A nós, então, né? Todos nós, é pelo dia do radialista, dia 21. Né? Pois dia é, 21 de setembro. E agora, Dani, a gente tem festival, agora vamos falar de filme, né? De cinema. Vamos. Tem Festival Mazzaropi, hoje à noite tem Exibição dos Assassinos. Pois é, até o intuito desse nosso bate-papo tá falando dos assassinos e também aproveitar a ensejo e fazer homenagem pro nosso querido Martins, que foi um dos responsáveis pelos assassinos, né? Uma produção de 87, parece que é pouco tempo, mas a gente estava no século passado, no milênio passado, né? Eu estava pensando agora há pouco, muita gente nem era nascida, um ano antes da nossa atual Constituição, que já está em frangalhos, né? E falar, eu estava vendo ontem, pesquisando alguma coisa à noite, fala-se muito no cinema novo, né? Que é aquela ideia de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. E de repente, aquela moçada daquela época tinha um pouco disso, né? Tava a gente começando a entender o que, que era democracia, o que era bom, era ruim, saindo de uma ditadura ou militarismo. O pessoal veio de forma muito pejorativa essa questão, mas ainda tinha um certo controle. E tinha uma moçada aqui em Guaranés que, vamos fazer? Vamos. Não tinha tecnologia de hoje, não se sonhava em celular, não sonhava em MP4, não sonhava em câmera digital. A internet era coisa de alienígena. Tinha só uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Exatamente. Uma câmera na mão, né, Martins? E um gravadorzinho de fita cassete do lado. Aqueles deitados, né? Exatamente. Isso. Então, a gente, quando foi montar a programação, um abraço aí pro Paulo Marcos, nosso secretário de Cultura, o prefeito Laércio Dico, que nos deram autonomia para estar acertando essa programação, porque se fala muito em programação aniversário da cidade em eventos, né? Shows. Mas vamos resgatar um pouquinho a nossa história. Ontem, a palestra com o Sandro, a história nossa é tão perdida, é tão rica e faz parte da nossa história. Ou seja, claro. São 30 anos atrás, eu vivi, você viveu, Martins também, mas muita gente não viveu e muita gente não sabe disso, né? Eu lembro que na época eu via falar do filme, que foi um acontecimento em Guaranésia. Foi, exatamente. Foi um. E vendo as cenas, o pessoal vai assistir hoje. Se usou uma viatura da Polícia Militar. Exatamente. Se usou uma ambulância. Exatamente. Da Prefeitura. Ou seja, hoje o cinema Hollywood, Bollywood, ou quem está fazendo, aluga aí um carro, caracteriza como da polícia. Exato, aluga uma ambulância de uma empresa. Põe uma virtual. Né? Mas na época não se usou. Hoje se usa muito. Né? Outro dia eu brincando com o nosso querido Vital, falei: Vital, por acaso você tem um terno mais ou menos cinza de 30 anos atrás, que você vai poder daqui usar da Cunha, não tenho mais. Né? Ou seja, se criou um roteiro, se criou uma ideia, vamos fazer? Fizeram. É bom, ruim? Não importa. É a ideia de se fazer algo, como o Giovanni está fazendo aí muito bem, como a Guiar está fazendo. Formando, ou seja, né? É. Então, a turma. Tem uma turminha nova chegando aí, provavelmente muito inspirado a essa galera, né? Nos anos 80. Fica o convite para eles estar assistindo também, para a gente estar, de certa forma, homenageando, parabenizando, reverenciando essa moçada, né? Que era uma gíria da época, né? Hoje não fala tanto, né? Mas que ousou. Martins, mas como é que foi a história? Vamos contar a história do princípio aqui, dos assassinos. Como é que surgiu a ideia do filme? Antes dos assassinos, você já tinha feito algum outro ou não? Não, filme não. O Filho Pródigo veio depois, né? O Filho Pródigo veio depois. Nós ainda fizemos dois filhos pródigos, porque aconteceu o seguinte, logo depois dos assassinos, nós fizemos o Filho Pródigo, que é a passagem da Bíblia, né? Sim. E a turma naquele ansejo, naquela ansiedade, vamos assistir, não, gente, vamos dar uma ajeitadinha primeiro, não sei o que, tal. E tinha o clubinho da Copicana na época, né? Uhum. Antigo e tal. E a moçada, vamos arrumar um videocassete. Foram lá na minha casa, não arruma a fita. Falei, gente, vamos tirar, nem que for uma cobra. Não, nós queremos assistir hoje. Nós... E foram assistir. O que que aconteceu? Roubaram o clubinho da Copicana bem na noite. E foi embora o filme com videocassete e tudo mais. Aí foi aquela história. Aí passou um tempo. Vamos fazer de novo? Ó, vamos fazer, ué. Aí fizemos esse. E depois desse daí nós fizemos a Guerra das Batatas, né? Que é também um clássico do cinema guaranesiano na área da comédia, né? Com o nosso amigo Neno, né? E depois nós começamos a fazer, porque o Eduardo Panissa, né? O nosso saudoso Du, ele tinha um quê com um filme de terror. Então, tanto é que os assassinos foi voltado assim para a área policial e tal, né? E ele queria fazer um filme de terror. E nós começamos a fazer. Tem imagem, só que com o falecimento dele, aí o pessoal não sabe onde é que ficou fita, não sabe onde é que ficou o material. Mas eu lembro, nós fizemos algumas cenas foram gravadas. Tem umas 10 cenas do filme gravadas. Inclusive, nós começamos a gravar lá no cemitério. Entendeu? Era terror mesmo. Era terror. Trash. Era lascado mesmo. Mas foi muito bom. Aí a ideia dos assassinos foi o seguinte: Fernando Romanelli, Eduardo. Vamos fazer um filme? Guaranese? Eu falei, vamos embora. O Sotonia e Luana tinha comprado a filmadora na época, né? Em 87 e tal. Vamos fazer um filme? Eu falei, vamos, mas nós não temos. Porque o sistema, até estava conversando com o Dani aqui, o sistema usado na época chamava-se o Matic, que era a Globo que tinha, tá? Eram umas câmeras grandonas, as fitas eram diferentes, gravada por pista, não sei o que. Então não tinha na época estúdio de VHS ainda, sabe? Você pegar pega um computador, joga lá, não sei o que, e vai editar. Então, Mas vamos fazer. Então vamos. Como é que nós vamos fazer? Ué, vamos começar, vamos filmando, tal. E a hora que a gente erra, a gente volta a fita. E dá a sequência e vamos. E vamos aí treinar, o pessoal ensaiava e tal, aí a gente ia no sábado e no domingo fazer as... Era diretão, né, Márcio? As filmagens, Como você disse, não tinha aquele negócio, filmou, errou, depois em casa a gente edita. A trilha sonora, o Fernando Romanelli ficava do meu lado, com um gravadorzinho, cassete, de pilha... Tá? Era aquele, acho que era Evadim na época. E se você prestar atenção no filme, eu não sei se alguém mexeu, mas eu acho que não, né? Não remasterizaram ele. Não, tá em formato digital, né? Mas se você pegar o que foi mesmo, você escutava a hora que ia entrar a música, plac! Porque o microfone, não tinha microfone era boom, direto, já era diretão. O microfone era o da câmera. Era o da câmera mesmo, e aquele silêncio, não sei o que e tal. E foi indo, tá, deu certo. E, inclusive, quando... quem for ver hoje, nós temos até uns efeitos especiais da época. Caso principalmente lá no tiroteio, né? No tiroteio que teve lá no Dr. Donizete, tem um lance da faca e tal. Como é que nós vamos fazer isso? Já sei, vamos deixar pra moçada ver hoje lá, né? Como é que foi? Mas se você coisar assim, falou assim, Usou alguma coisa, mas era sem corte. 86. Teve neguinho que tomou tiro, caiu, quebrou a clavícula. Acidentes de percurso. Vai morrer o principal lá, o Tato, né? Gente, vai morrer, vai ter que cair na piscina, tomar o tiro, não sei o quê, vamos pôr um pouquinho de suco na coisa pra aparecer a água e tal. Gente, tem que ser uma cena só. Não vamos sujar a água da piscina do Donizete. Vai molhar o Tato, não vai ter jeito de ficar a volta, é uma vezada só, então. Tanto foi isso. Então, tanto é, Dani, que o pessoal vai prestar atenção, que na hora que o Tato toma o tiro, ele dá uma olhada, vai ver onde que ele vai na piscina. Deixa eu ver se eu posso morrer aqui, né? Se eu não tô muito longe da beirada aqui. Ó, o Leandro Cebolinha, mande abraço aí pra essa dupla, nota 10, Martins e Dani Silva, o Aguiar, grande Aguiar. Parabéns aos meus amigos Dani Silva e Martins pela iniciativa de resgatar a nossa história do cinema em nossa cidade. Vicente Oliveira Lopes, boa tarde, Antônio Cláudio. Lembro muito desse filme, assisti todos. Manda um abraço aí pros dois, Daniel e o Martins. É o Vicente Lopes. O Leandro Cebolinha também aplaudindo aqui. Parabéns aí ao meu grande amigo e parceiro Dani, um cara responsável, guerreiro, Robinho Perucini. Tá mandando também um abraço aqui pra você, Dani. Ô Martins, então a história toda começou em 87, foi? 87. De uma vez só, filmar? Vamos fazer? Vamos. Pouco tempo já filmou. Vamos, tal, e vamos. E o Fernando Romanelli, né, você... Aquele jeito dele e tal, e vamos fazer o dia da... A história era do Dupa, nisso? Dupa nisso. Ah, ele que o roteiro era dele? O roteiro dele, é. Aí era o Du, né, o Du era o detetive, né? Era o ator principal. Era o ator principal dos... Era detetive, delegado, investigador. Delegado era o Jaime. Aí o Tato, o Vital era o motorista. A nossa saudosa Dona Zoma. Já foi. Roberto Segrete também. Roberto Segrete. Seu comendador, né? Professor Luiz Henrique Ramos. Bonney Magalhães. Exatamente. A Glaucia Morricone. Adilson. José Brito. Quem que é o José? José Antônio de Brito. Jaime, né? O Jaime da Jaime da é. A Clélia, Ricardo Mazetti, Vital Cabreiro, Hamilton e a Isa. Exatamente. Então o de Brito é o. É o que quebrou a cravícula, é o Picareta. Ah, é o Picareta. O Picareta, grande Picareta. E também, esqueceu, não esqueceu, o Joaquim também, o Kim. Também participou do filme. Não sei se é Moreno Minquilo, mas ele... Acho que ele é motorista do Jeep. Ele foi lá, trabalhou. Aí teve também a participação do Feijão Maravilha, e não sei se era o Assis na época. Que eram os policiais. Eram os policiais. E tinha o Vitinho na ambulância, na Veraneio. O filme vai ser exibido hoje à noite, às 19 horas. 19 horas. Qual que é o tempo de duração do filme? Dá uma hora e dois. Uma hora e pouquinho. E tá no YouTube, não tá? Esse filme? Duas partes. O Ivan chegou a colocar, ele fez a remasterização dele em 97, 10 anos depois, e ele era dividido em 5 partes, né? Até acho que aí depois a gente vai tentar ver se a gente coloca na íntegra após hoje. Agora dá pra fazer. Acho que em respeito às pessoas colocar, né? Então colocar ele no YouTube, no canal nosso aí, ou quem quiser, para que as pessoas tenham acesso a esse material, sabe? Porque tem duas partes, uma de 10 minutos, até quando foi da semana de museus, aí que surgiu a ideia de exibir. A gente passou alguns trechos na semana de museus do filme para criançada na época. Passou alguma coisa dos irmãos Mazotti, dos irmãos Moraes, do seu Pedro Tomé, que fazia violino, e um dos temas também era o do cinema, reportando Mazotti, que foi feito na década de 20, e em 87 alguém fez também. E eu vi que tinha algumas professoras, né, que ficaram emotivas, participaram, assistiram o filme e tal. Falei, por que a gente não ter oportunidade de passar o filme na íntegra? Tendo o ensejo do aniversário da cidade, programação, e botar um pouquinho de cultura na festança, prestar homenagem à nossa cidade, às pessoas que fazem parte dessa história, fazer o filme, passar o filme. O Bi e a Penha também participaram. Ah, o Bi, exatamente. O Bi e a Penha. Lembrando. Fizeram uma cena no cemitério. Exatamente. A Jucineia. Né? Teve uma galera, então o elenco era grande, Martins. Turma, vou te contar, se fosse pagar todo mundo, você não. Outro dia eu tava fazendo umas comparações. Quem fosse hoje vai poder sentir na pele. é ver Guaranésia 30 anos atrás e ver é hoje, demais, né? Então você vê a Praça Dona Ciá, o estilo que era em 87, o estilo que é hoje, claro, tem as alterações. Como era a Praça do Cemitério há 30 anos atrás, exatamente, né? Aí o resto não mudou tanto, que usou como cenário ali, se me recorda, a casa do Paulinho Perocco, que era a casa do comendador, né? Exato. Acho que a própria casa do Tato... Usou um pedaço da... Acho que um dia na Solange ali, parece. Isso. A casa da Dona Célia, que era a delegacia... pelo menos a faixa de entrada, né? Exatamente. Dona Célia. Não era a Dona Célia. Era na Copicana. Copicana? Antigo escritório da Copicana. Então. Era delegacia. Delegacia. É. Sabe? Aí eles liberavam pra gente lá no final de semana, porque não tinha. Era um negócio movimento. Muito amizade, né, Martins? Polícia emprestava o carro, a Copicana emprestava o escritório, chegava na casa de um, empresta aí pra me fazer uma cena. E na primeira cena que teve a morte, né? Da filha do. A Maísa, né? Maísa, mas Alves Souza. Trabalhou. Você tá dando muito spoiler, Martins. Para com isso. Vai estragar a experiência. A Marisa que morre no comecinho. A primeira cena do coisa teve até um motivo assim de susto. Nós tivemos que dar uma parada, porque tinha um pessoal vendo, né? Perto lá e não sei o que, e tudo vendo aquele todo mundo. Quando vê o cara pá, dá um tiro, a turma começou a gritar, né? Nossa! Mas não tinha nada a ver com o filme. O pessoal que tava passando, parou o carro, aquele negócio. Aí nós tivemos que dar uma. Cortar uns pedacinhos e fazer de nós, aconteceu isso. Aí depois, na hora que chegou o carro de polícia e ambulância, aquele negócio, aí que vi. Aí na semana que ficou aí, que foi teve os comentários. Antigamente no cinema. Exibiu no clube, né? Nós pusemos telão e tal. O Eduardo fez umas várias sessões. Passou em escola também. Nos lugares. Muito bom, aí. Né? Nossa, vamos fazer um intervalo comercial pra gente voltar. Falar um pouquinho também do Festival Mazarop que vem aí. Começa dia 24, né? Vai até o dia 30 de setembro. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. É o programa Expresso aqui na parceira da Ilha FM, hoje falando aqui sobre cinema guaranesiano. Hoje, às 19 horas, a gente vai ter a exibição do filme Os Assassinos, né? Em comemoração aos 30 anos da primeira exibição do filme Os Assassinos. E a partir de amanhã, dia 24, a gente tem aqui em Guaranésia o Festival Mazarop de cinema. Mazarop também, que é um dos caras, né, Martins? O cara, né? Do cinema brasileiro. O maior cineasta brasileiro. Ele é corintiano, né? Não. O maior sucesso dele é esse, né? O corintiano, né? É, o corintiano, né? Um dos mais assistidos deve ter sido corintiano. Deve ter sido, né? Porque com esse número de corintianos que temos no Brasil... Quais os filmes? Corintiano tá aí nessa mostra aí, Dani, não? Tá, festival? E pior que da relação que o museu me mandou foi o primeiro, né? O corintiano, o Jecão Fofoqueiro no Céu, Jeca Macumbeiro, o Puritano da Rua Augusta, o Lamparina, Betão Roncaferro, o Jeca contra o Capeta e o Zé do Periquito. São quantos filmes? Você falou isso aí? Aqui, são oito. Oito, né? Filmes. É que a gente conseguiu mais um. Vamos tentar ou fazer duas edições no último dia ou passar pro dia primeiro. E como é que foi conseguir autorização para exibir esses filmes? Não é fácil. Pois é. As coisas, acho que são os acasos da vida, né? E a gente trabalha muito com a questão. O pessoal pergunta: hoje tem um telão no Centro Cultural? Tem como fazer? Quando está testando o som, a gente passa alguns filmes nossos, né? Mas então para exibição lá, para ver como é que está a qualidade de áudio e tal. E em relação a direitos autorais, a gente não pode estar passando um filme comercial. Poderia estar comprando, mas o valor de um filme é absurdo. Teríamos que ter várias sessões do mesmo filme para poder pagar o aluguel dele por conta dos direitos autorais, até porque a gente tem um cinema em Guaxupé. Teríamos que começar com um cineclube, uma burocracia para... Quem sabe no futuro vou ter um cinema na cidade. Mas dada a Netflix, dada a baixar filme, eu não sei se seria viável. E falei, vamos, o pessoal fala muito em Mazaropi, meu pai gosta muito, eu conheço muita gente aí, até mais, bem mais nova que ele, que gosta, por conta da história, por conta do jeitão caipira, tanto do interior de São Paulo como mineiro, que é o personagem que ele incorpora, né? O Amácio Mazaropi. Falei, vamos tentar. Mandei um e-mail sem muita pretensão pro museu, né? Falando da intenção nossa de repente estar montando o Festival Mazaropi, que seria passado, dado o equipamento que a gente tem, de forma gratuita, para divulgar a obra e estar resgatando pessoas para o nosso cinema. E para felicidade nossa, a gente teve uma resposta muito positiva por parte da Pamela, que cuida dessa parte do museu, né? Falaram só que infelizmente eles dispunham de direitos de 8 filmes. E os 8 poderiam sim estar sendo enviado pra gente. O acervo dele é no interior de São Paulo, né? Em Taubaté. Tem um museu, né? Tem um museu dele lá. No sítio dele, né? Isso. Até tem uma. Depois a gente vai passar pra você aqui, dar uma lida no finalzinho. Certo. E a gente começou a negociar como seria feito, fizemos um contrato, um termo de cessão de uso do filme para esse evento, né? Havendo duas exceções, que seria a representação para o CRAS depois das edições normais, e havendo interesse de outras edições, só a gente entrar em contato com o museu e informar qual horário, local e a motivação do filme, que eles têm essa liberação, porque eles estão... gostaram da iniciativa, porque é uma maneira de preservar, inclusive num grupo que a gente faz parte aí da Associação Mineira de Municípios, outras cidades já se interessaram pela ideia, pelo projeto, e estão reivindicando fazer nas suas cidades também. Legal, servindo de exemplo então para outras cidades, de inspiração. O Luiz Henrique Paina, muito interessante esses acervos para a história de nossa cidade, a cultura de Guaranésia cada dia mais presente, abraço aí aos companheiros Dani Silva e Martins. O André aqui da Relojoaria, Antônio Cláudio, pede aí pro Daniel explicar pro pessoal sobre a semana de filmes do Mazaropi. Um grande abraço aí. Como é que vai funcionar, Dani? Ah, sim, é um detalhe. Questão de entrada é de grátis? Literalmente, né? Entre aspas. A gente, mais uma vez, fez um projeto da Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, né? Que propôs o projeto, e houve interesse por parte do Semente ser parceiro, assim como deu muito certo lá com o Giovanni, em estar ajudando a gente até a começar a divulgar mais também a parte de estrutura. E então a gente vai pedir às pessoas que forem assistir o filme, não é uma exigência, mas quem puder, porque a finalidade é muito positiva e louvável, quem puder estar levando um litro de óleo, a gente vai receber de bom grado. Depois de fazer uma prestação de contas, tanto para a comunidade, quanto para o Museu Mazaropi, que foi arrecadado, né? É uma forma de ser transparente. E também vamos estar liberando o café, para que eles possam, que é o espaço que a gente chama de café lá dentro, para o pessoal estar comprando refrigerante, uma água, alguma coisa assim, e a renda também para os sementes, para os trabalhos que eles vêm desenvolvendo na cidade. Manhã. Muito bem, então, o horário dos filmes? A gente está marcando para as 19 horas, né? Porque eu acredito que é um horário interessante para todo mundo. Mas, claro, a gente entende que algumas pessoas vão chegar um pouquinho mais tarde, uma tolerância de uns 20 minutos no máximo. Amanhã tem o desfile, e aí? Como é que então, eu acredito que amanhã a gente pode atrasar um pouquinho em virtude do desfile. Mas vai acontecer. Então vai acontecer. Vai. Acabando o desfile, já começa o filme. A gente vai descer pra lá, preparar pra estar acontecendo o filme. Então começa amanhã, domingo, e vai até o outro domingo? Até outro domingo. Dia 24, né? Até dia 24, tem outro domingo, isso mesmo. Não, 24 é amanhã, até o dia 30, né? Então a gente tá vendo se faz duas sessões no dia 30 ou faz uma no dia 1º. Beleza, então, do dia 24, semana toda aí, com filmes do Mazaropi, sempre a partir das 19h20, né? Essa faixa de horário começando aí. Passa a relação dos filmes novamente, Dani, pra gente começar? Vamos lá. Primeiro dia, então, vamos lá, dia 24. Então, hoje vamos começar com o corintiano, né? Tem a relação tomara certinha. Tomara que o Corinthians ganhe, né? Não, depois começa a divulgar a relação certinha. Ah, legal, beleza. Tá, que eu não trouxe a programação aqui. Tá jóia. Mas vamos exibir o corintiano, vamos estar exibindo o Jecão Fofoqueiro do Céu, o Jeca Macumbeiro, o Puritano da Rua Augusta, o Lamparina, o Betão Ronca Ferro, o Jeca contra o Capeta e o Zé do Periquito. Se o Mazaropi fosse americano, seria uma estrela mundial, né? Pois é. Né? Infelizmente, não ele nasceu nos Estados Unidos. Ele era empresário, produtor, editor, era tudo, né? Contra a regra. Era o Martins. E um detalhe, Tony Cláudio, que eu acho que as ideias se comungam, tanto nossos assassinos, e lembrando que mês que vem tem a última bala também, que a gente conseguiu nesse mesmo processo de obter a cessão de direitos. Agradeço também muito a Roberta Pitt, que é filha do donatário do filme, que cedeu pra gente o direito de exibição. Então a gente tá trabalhando com muita seriedade nesse sentido. A gente fala de pluralidade. Você fala muito hoje, no meio de marketing, fala em expertise, né? Então o Martins, aquela moçada, teve a expertise da época. O Mazzaropi não pode nem falar em expertise, que era genialidade, né? E nós estamos usando a expertise, tá resgatando isso, tá homenageando as pessoas que merecem ser homenageadas, tá mostrando que se pode fazer cultura do bem, uma cultura sadia, um cinema sadio, como o Paulo tá fazendo a cultura, os meninos do rap vão se apresentando em Monte Santo. Ou seja, abrimos espaço para eles aqui e estão indo fora. O encontro de bateras começou aqui, uma ideia dos meninos lá, e estão arrebentando lá fora. A gente fica feliz. Ou seja, tomara que as suas cidades, quem tem um cinema aí novo, entre aspas, faça o mesmo também. Martins, e a gente não vai ter um Assassinos 2? Alguma coisa do tipo, hein? Não tá com a que agora tá tudo fazendo novas refilmagens, né? Agora a gente poderia pegar aí os nossos amigos da agora, né? O Brito lá e o filme, né? Fazer um reboot? Juntar todo aí, mundo. Jornada das Estrelas, Guerra das Estrelas, né? Exterminador do Futuro. Quem sabe? Vamos sentar uma hora aí, vamos pensar em alguma coisa pra fazer. Pra fazer a coisa agora da época, né? Cada vez, hoje nós temos muito, né? 30 anos depois. 30 anos depois, muitos recursos. É o que eu falo pro pessoal aí, né? Que tá na ativa aí hoje com as filmagens, né? Pra aproveitar, né? Aproveitar a época, aproveitar a tecnologia que tem aí hoje, pra poder fazer, né, uns trabalhos legais aí. E pra daqui 30 anos a moçada. Você assistiu esses filmes novos, Martins? Do Giovanni? Eu assisti, eu não assisti lá no coisa, mas eu consegui assistir em casa lá. O que você achou dessa moçada, não? É o que eu falo, né? Tem não é a coisa que era da nossa época, né, cara? Muda demais. É visão, é outra coisa, outra tecnologia, claro. Tal, né? Mas tudo é muito válido, né? É, tudo. Martins, tudo então, aí. Diretor, câmera, o que mais? Que era tudo? Contra-regra, contra-regra, né? E tudo só mais. Sonoplasta, que era o Fernando, que não tinha jeito. Tinha câmera. Esquecemos do Toninho Paris. Detalhe. Ele também. E hoje lá a gente vai estar exibindo as fotos da época. Diretor de fotografia. Diretor de fotografia. Ontem estava com a gente, com certeza é presença garantida lá com a gente. Toninho, um abraço, obrigado pela amizade. E a gente vai estar exibindo as fotos da época. Ah, legal. As fotos que o Toninho fez da cena congelada. Ou seja, é uma foto, uma cena congelada 30 anos atrás, está ali reportada, documentada. Então, é interessante. A gente vê um recorde de jornal aí de tanta bestialidade, né? A gente dá atenção para tanta coisa vazia. Vamos começar a dar atenção para as coisas boas hoje também, vai ser, né? Vai ser um bom momento, né? Pra gente estar revendo os nossos amigos. Sim, aí, se certeza. For também, né? Que matar um pouco de saudade. Né? Que todos compareçam, os que participaram do filme. Martins, valeu, meu amigo, muito obrigado aí pela participação mais uma vez aqui no Expresso. Estamos aí, precisando. Cachê, depois você pega com o Sandro. Pode deixar. Dani, valeu, meu amigo. Bom, fica o convite aí. Hoje também é entrada franca, lembrando que hoje não precisa de óleo, nada, né? Hoje é a entrada franca, né? Aproveitar para estar vendo a exposição da Ana Pedroso também, que está acontecendo no Centro Cultural, ficará até o final do mês e talvez haverá um prosseguimento dado outros eventos dentro do aniversário da cidade. Convidando para todos estar assistindo Assassino, quem já assistiu, matar a saudade, ver uma edição remasterizada. Quem não assistiu, tem curiosidade de ver agora, né, de 30 anos atrás, está vendo, né? Matar a saudade do Sr. Roberto Segretti. Dona Zoma, professor Elenzeique Ramos, quem mais? O próprio Fernando. Ou seja, essa moçada aí que deixa saudade pra gente. Vamos matar saudade positiva, deixar um legado legal. Fica com um convite a todo elenco pra gente prestar uma bonita e merecida homenagem pra vocês. Fica o convite aí aos nossos cineastas guaranesianos aí, né, o Armando, o Giovanni, pra estar vendo essa raridade nossa. Porque a gente tá fazendo a nossa parte, não deixar isso se perder, como tem se perdido muita coisa na nossa memória. E fica o convite para a partir de amanhã também estar aí nessa nossa jornada do Amácio, na Mazarope. Até o próximo sábado e ou domingo, assistindo esses filmes. E quem tiver interesse eu quero levar os assassinos na minha escola, pode conversa com a gente lá, a gente vai ver um dia, um horário, ou apresentar na casa na estação, né? Na Casa da Memória, já que tem um pequeno teatro lá para exibição, e depois a gente quer assistir o Mazarope, a gente entra em contato com o Museu Mazarope para estar podendo assistir, apesar que Mazarope hoje muita gente tem em casa, as cópias aí, né? Não legais, mas... Cópias piratas. É. E tem a opção também do assistir o Filho Pródigo, que é uma passagem da Bíblia, né? Legal, que eu E uma comédiazinha, né? Que é a Guerra das Batatas. Em breve a gente vai estar entrando em contato com o Martins aí, pra quem sabe a gente... Festival do cinema guaranesiano. Um final de semana de películas guaranesianas. Valeu, Martins, valeu, Dani. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Fisiofran, clínica de fisioterapia e pilates, atendimento particular e convênios Nosamed, cartão de doação da Santa Casa de Guaranésia e Unimed. Fisiofran, sob a direção da fisioterapeuta Denise Frank Navarro, especialista em ortopedia e traumatologia, aulas de pilates, pilates suspenso e neopilates. Fisiofran, Avenida Deputado Humberto de Almeida, 536, no bairro Bom Jesus. O ambiente perfeito para você realizar o seu exercício com o mínimo de esforço e o máximo de prazer. Fone 988223108. Orgulho é o que sentimos de nossa cidade. Guaranésia é, acima de tudo, um lugar de gente de bem. Uma cidade acolhedora e aconchegante. A família de alimentos Perocco também está em festa. Parabéns, Guaranésia, pelos seus 116 anos. Para nós, é uma grande honra fazer parte dessa história. Macarrão Perocco, 112 anos, junto com a família guaranesiana. A loja Linda Flor está sob nova direção. Venha nos fazer uma visita. Na Francisco Monteiro Dias, 544, Rua do Comércio. A loja está repleta de novidades, ótimos preços e um atendimento muito especial. Loja Linda Flor, para você esbanjar charme e elegância em qualquer ocasião. Rua Francisco Monteiro Dias, 544, Rua do Comércio. Loja Linda Flor, no bairro Bom Jesus. Aberta também aos sábados e domingos. Expresso. Sua empresa tem vendedores ou profissionais de venda? E o seu cliente? Você sabe quem é ele? O segredo para o sucesso de sua empresa depende de você, mas a Sigua pode te ajudar. Em outubro, curso profissional de vendas com Marcos Querigian e curso qualidade no atendimento a clientes com Beto Cruvinel. Abra os olhos para esta grande oportunidade, faça já sua inscrição e descubra como é importante ampliar seus conhecimentos. Maiores informações, a Sigua 3555-2071. Ficou mais fácil personalizar seu ambiente. Letícia Porto Arquitetura. Projetos residenciais, comerciais e de interiores. Reformas de fachada, paisagismo, consultoria de decoração, elaboração de vitrines e criação de maquetes eletrônicas. Ideias criativas para um ambiente perfeito. Letícia Porto Arquitetura. Na Floriano Peixoto 799. O WhatsApp 359-9170-0157. Acesse leticiaportoarquitetura.com.br. Construai. Feirão Construai. O cliente tá podendo. Veneziana Multiflex branca com vidro sem grade APD 1,20 por 1,50, R$ 1.289,90. Piso Lorenza 50 por 50, R$ 11,90 metro quadrado. Massa corrida coral PVA 18 litros, apenas R$ 59,90. Vem pra Rede Construai. Vem pra Construai que tem. Vem! Construai Minquilo, em Guaranésia 3555-1356 e em Guaxupé 3551-6188. Arrojão Autopeças. A mais completa autopeças da região. Aqui você tem peças automotivas das melhores marcas do mercado e com preços imbatíveis. Linha leve e pesada. Um grande estoque de materiais para funilaria. Precisou de autopeças? Vem pra Arrojão. Os melhores preços, o melhor atendimento e a variedade que você procura. Arrojão Autopeças. Sob a direção do Pedro e da Viviane. Na rua Leonardo Vômero, 555. Telefone 3555-1549. O supermercado Irmãos Duarte, preocupado com o meio ambiente, implantou o programa de reciclagem de pilhas e baterias. Esses produtos, quando descartados de maneira incorreta, contaminam o solo e a água com metais pesados, que são prejudiciais ao meio ambiente e à nossa saúde. Por isso, não jogue pilhas ou baterias em seu lixo doméstico ou no meio ambiente. Seja nosso parceiro e traga esses materiais para o supermercado Irmãos Duarte. O meio ambiente agradece. A mecânica Ronaldo sempre está inovando, oferecendo o melhor para seus clientes. Bons preços, profissionais capacitados, Wi-Fi livre e ótimas condições de pagamento. A mecânica Ronaldo é completa e cobre qualquer orçamento. Deixe seu veículo, seu caminhão, nas mãos de quem realmente entende. Mecânica Ronaldo. Eu conheço todos os sotaques. Na Rua do Zé Pretinho, Distrito Industrial, em Guaranésia. Fone 988292162 ou WhatsApp 99242-2610. Qualidade e preço justo em um só lugar. Madeireira Crivellari, do Celso Crivellari. Portas, portais, guarnições, pregos, fechaduras, madeiras para telhado, tábuas de pinos, telhas de barro, tudo com ótimos preços. Ah, você ainda pode parcelar em até 5 vezes no cartão. E quando o assunto é madeira, a Madeireira Crivellari cobre qualquer orçamento. Rua Juscelino de Souza, 50, fone 3555-1025. Madeireira Crivellari, produtos de qualidade na medida que você precisa. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. A gente segue a edição número 426 do Programa Expresso neste sábado. Lembrando que hoje o filme Os Assassinos, né, pessoal? Ligou aqui perguntando o horário do filme, 19 horas, tá bom? Hoje, 19 horas, no Centro Cultural aqui de Guaranésia, comemoração dos 30 anos do filme Os Assassinos. E agora eu vou conversar com a Maria Amélia, coordenadora do PROCON de Guaxupé, ela que é minha convidada toda segunda-feira no quadro Especialistas, no programa Alô, Bom Dia, e está aqui hoje pra gente falar sobre a Semana do Consumidor. Maria Amélia, boa tarde. Boa tarde, Antônio, boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar falando com você mais uma vez agora, aqui, né? Cara a cara, né, Maria cara Amélia? Cara a cara. Maria Amélia, Semana do Consumidor, acho que semana passada, semana retrasada, a gente comemorou, né, os 27 anos do Código de Defesa do Consumidor. Foi. É por esse motivo que a gente está tendo a Semana do Consumidor? Sim, é por esse motivo. Nós adequamos a agenda do palestrante, que nós gostaríamos que comparecesse como um convidado especial da semana, por isso que não foi realizada na semana do dia 11 de setembro. E nós escolhemos colocar os temas pertinentes às dúvidas dos consumidores e trazemos esse palestrante também para esclarecer também os problemas que nós encontramos diariamente, né? A gente tem muita coisa para comemorar? Consumidor tem muito para comemorar? Tem, né? Tem bastante. Mais para comemorar do que para chorar, como se diz. Ainda bem, né? A legislação, Antônio, ela resguarda o direito do consumidor muito mais do que retira. É lógico, a lei consumerista é uma via de mão dupla. Existe a boa-fé, ela é tanto de quem compra como de quem vende. Mas o consumidor, pela hipossuficiência, existe o que nós chamamos no direito do consumidor de a inversão do ônus da prova. Então, o que eu alego, você que é o fornecedor que tem que provar que você não fez, ou que você fez ou deixou de fazer. Então o ônus da prova é seu, não meu que alego. Isso no direito é chamado de inversão do ônus da prova. Então isso facilita muito a vida do consumidor. Mas acaba tendo muito malandragens também, Maria Amélia? Mas aí é o seguinte, existe a probidade, a boa-fé também de quem alega. Se a empresa vier e falar, não, olha, não aconteceu esse fato por isso, aí é aquela história, nós temos que fazer o arquivamento. Lá, eu digo assim, no âmbito do PROCON, há o arquivamento da reclamação como atendida. Por quê? Porque a empresa provou. Vou dar um exemplo para você. A pessoa chega lá e fala assim, olha, meu celular está com problema, está no prazo da garantia. Aí manda para assistência técnica. Assistência técnica manda o laudo pericial constatando que foi mau uso. Está quebrado, foi impacto. Quer dizer, isso também não foi boa fé. Então não é defeito de fabricação, foi mau uso. A empresa mandando, não há o que a pessoa alegar. Aí não tem como fazer nada, Tem como fazer nada, porque aí a empresa demonstrou que não é erro dela. O que avançou nesses 27 anos, Maria Amélia? A gente, antes disso, como é que funcionava? Bom, o Código de Defesa do Consumidor, a lei dele é prevista na Constituição de 88. E ele veio ser consagrado em 1990. Então, durante 2 anos, houve uma comissão para a elaboração da lei que resultou na Lei 8.078, o Código de Defesa do Consumidor, em 1990. Então, foram diversos trabalhos de pesquisa, de estudo, que chegaram até esses tópicos elencados na lei. como que eles chegaram nisso? É um assunto que até nós já debatemos. O consumo no Brasil, ele avança a partir da década de 50, que é quando há industrialização no país. Então, não há que se falar em consumo sem industrialização. Se você pegar no tempo dos avós, bisavós, o pessoal reaproveitava roupa, pano, latinha. Década de 30, de 40, era tudo reaproveitado. Não, né? Tinha consumo. O Brasil era essencialmente agrícola. Isso. Na década de 50, com o começo da industrialização, começa a haver uma expansão. De consumo, né? Uma relação de consumo. Aí vem a década de 60, a expansão, o boom, década de 70, que foi a época que também começou televisão, rádio, aquela aguçar a vontade de consumir. Então, em 1980, na década de 80, já existia esse consumo e as pessoas encontravam dificuldades. Só que assim, a durabilidade era maior? Era. Mas eu comprava eu comprava um veículo. Ele vinha com um defeito, que nós chamamos hoje de vício oculto. Para quem que eu ia reclamar? Não, a pessoa tinha que, não, tinha que entrar na justiça, era demorado, aquilo não andava. Então, a pessoa acabava saindo lesada. A legislação consumerista, depois de tudo isso, desse estudo que foi se fazendo a previsão do que era, que deveria ser resguardado, ela vem para coroar e para resguardar exatamente todos esses direitos que eram retirados das pessoas. Então, por que que a gente fala da evolução? Você vê hoje, seria impossível você falar numa eficiência de telefonia que já é defeituosa, se não houvesse a legislação consumerista, o PROCON, os juizados especiais cíveis, tudo isso dificultaria muito a vida do consumidor. O pessoal ia deitar e rolar, hein? Ia. Nossa. Ia deitar, exatamente, ia deitar e rolar. É, porque acho que deve ser o maior número de reclamações. O maior número de reclamações. É, né? Sem dúvida nenhuma. Fechamos o ano, não há como contestar, telefonia. É. Você falou de uma outra questão aí na sua resposta que é interessante. Antigamente, né? Não tão antigamente assim, os produtos duravam mais, né? Hoje é praticamente tudo descartável, né, Mariana? Até porque a produção é em uma larga escala. É, a produção era em menor escala. Se você lembrar, nós falamos no passado não tão longínquo assim, eu me lembro, na casa da minha mãe era uma televisão na sala. Nós todos sentávamos à noite para assistir aquele canal, aquela televisão, que não tinha controle remoto. Era um luxo. Pegava no máximo dois canais. Né? TV em cores, era um luxo. Isso quando não tinha aquela tela na frente que colocava para ficar colorida a televisão, né? Essa já era na casa da tia. Lá na minha mãe já era colorida. Então eu me lembro que nós tínhamos. Não tinha aquela opção de diversas televisões. Era um carro por família quando tinha. No nosso quarteirão, nós tínhamos o telefone em casa. Todos os vizinhos o deixavam para recado. Então ligava, falava, fulano de tal, mora aí. Não, é telefone de recado, nós já sabíamos. Era um telefone que ficava na sala. Era um aparelho. O quarteirão inteiro, aquele telefone, quase, era, né, pra rua inteira, né? E assim, um aparelho dentro de casa, você tem uma extensão, era um luxo. Então, o que acontece? Como nós falamos, com a evolução, tudo foi aumentando, o consumo foi aumentando. Hoje, se você analisar, tem pessoas que têm dois celulares com quatro linhas, para uma pessoa só. As famílias, cada um tem seu carro. Uma televisão em cada cômodo da casa. A pessoa mora sozinha, mas ela tem uma televisão em cada cômodo da casa. Então, o que que acontece? É o estímulo ao consumo, à produção, ao consumo. E isso tudo aumenta, porque a chance de você ter um defeito num produto produzido em larga escala é muito maior do que um em menor escala. E o que que a gente precisa avançar na questão da defesa do consumidor ainda? Que depois de 27 anos, né? A gente já aprendeu muito, já viu o que estava errado, o que deu certo. Ainda tem coisas que a gente precisa avançar? A divulgação, de certa forma, dos direitos do consumidor, os direitos e deveres também. Às vezes o dever do consumidor, tipo, guardar a nota fiscal, exigir a nota fiscal na compra do produto, saber o prazo de reclamar, saber a quem reclamar, isso depende de muito avanço ainda. Conscientização, né? Conscientização depende de muito avanço. Outra coisa, o tempo da reclamação. Tem diversas coisas, mas principalmente a divulgação. Então falta informação mesmo. O consumidor ainda não consegue ter acesso a essa informação. Por mais que, por exemplo, a gente tenha aqui toda segunda-feira no programa, tem um trabalho que os PROCONs fazem aí de divulgação em Facebook, em redes sociais. Mesmo assim, a população, acho que ela só procura a informação quando ela sente na pele o problema. Exatamente. É isso, né? Você lê ali no Código de Defesa do Consumidor, proibida a venda casada. Certo? O que que é a venda casada? Eu chego para comprar um celular numa loja, ela fala assim, não, eu te vendo esse celular se você levar junto o chip da operadora X. Isso é venda casada. Isso é proibido. Mas a pessoa não pensa na hora, ou lá no código fala que é venda casada. Então ele leva. Depois que ele chega em casa e reflete, ele fala: nossa, fiz besteira. Eu não sou.